Tu que satisfazes a nossa vida, é digno de toda a nossa gratidão. Só Jesus, a vida satisfaz. Oh yeah, só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Jesus, só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Só Jesus, a vida satisfaz. Força não há pra destruir o amor, a fé no coração que do Senhor recebi. Pois é Ele que guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei. Oh, oh. Eu não temo mal, você. Não temo mal que possa vir. Força não há pra destruir o amor, a fé, o coração que do Senhor recebi. Pois é Ele, só Ele, que guia os meus passos. Jesus, a Ele me entreguei, nele confiarei. Oh, oh. E agora você vai cantar comigo. Palavra que é conhecida nos céus e na terra, a palavra aleluia. Bem forte.